espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora sendo transmitido exclusivamente de Piracicaba. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, estamos recomeçando o nosso programa. Eu estive afastado uns 15 dias, mas agora voltando com força total para que a gente possa trocar as melhores informações. E como sempre trazemos do livro O Consolador, trouxe aqui uma questão muito interessante hoje, que é um assunto que sempre veio à minha mente, eu fiquei pensando, e quando eu vi essa pergunta, eu achei que seria interessante dividir com vocês. É a questão 164 do livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, e quem escreveu foi o Espírito Emmanuel. E pergunta-se a Emmanuel: como devemos compreender o gênio? E Emmanuel nos responde: o gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho na conquista dos valores espirituais, entendendo a vida pelo seu prisma real, muita vez desatende ao círculo estreito da vida terrestre, no que se refere às suas fórmulas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio, por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Esse é o motivo por que a ciência terrestre, encarcerada nos cânones do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando-o quase sempre como a célula enferma do organismo social, para glorificá-lo muitas vezes depois da morte, tão logo possa apreender a grandeza da sua visão espiritual na paisagem do futuro. Essa resposta de Emmanuel nos faz refletir muitas vezes no comportamento de algumas personalidades indiscutivelmente missionárias que fogem de um padrão habitual e que em geral pautam a sua vida numa qualidade moral muito acima da média da sociedade e que por vezes não é bem recebida, não bem compreendida e não aceita pelos seus pares. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 2 de dezembro de 2018, uma linda manhã da primavera brasileira, hoje um pouco fresquinho, choveu à noite, tivemos um sono muito agradável e aqui estamos para recomeçar o trabalho mais uma vez. Estamos na União Rádio Web, a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, levando a você uma programação cuidadosamente escolhida, com rico conteúdo e informações morais doutrinárias. E como exercício de reflexão, trazemos aqui o livro Emmanuel, para que nós possamos dar continuidade ao primeiro pensamento e dando sequência nesse estudo, também de Emmanuel, é um livro psicografado em 1937. Eu peço a você que preste atenção nas colocações do Emmanuel, que não entram em choque com nenhum conhecimento científico da atualidade. No seu capítulo 24, no item A Vida Corporal, Expressão da Morte, Emmanuel faz a seguinte redação: quando no homem ou nos irracionais um gesto se opera, a natureza determina o desaparecimento de certa percentagem de substância da economia vital. Quando a sensibilidade se exterioriza e os pensamentos se manifestam, eis que os nervos se consomem, gastando-se o cérebro em suas atividades funcionais. A vida corporal é bem a expressão da morte, através da qual efetuais as vossas observações e os vossos estudos. Não dispondes, dentro da exiguidade dos vossos sentidos, senão de elementos constatadores da perda de energia, da luta vital, dos conflitos que se estabelecem para que os seres se mantenham no seu próprio habitat. A vida, em suas causalidades profundas, escapa aos vossos escalpelos e apenas o embriologista observa, no silêncio da penumbra, infinitésima fração do fenômeno assimilatório das criações orgânicas. Lendo esse texto, percebemos que a vida que temos é um pedaço da vida inserida num grande contexto universal de vida. E dentro dessa realidade que vivemos, o Emmanuel destaca que a cada gesto, a cada palavra, a cada atitude, a cada momento, está se gastando uma parcela dessa energia, como ele mesmo diz, uma percentagem dessa substância da economia vital. E isso nos faz refletir nos estudos da medicina, e este conceito em nenhum momento choca com os conceitos mais atuais da medicina. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que estamos aqui participando de mais um programa Visão Espírita na companhia desses nossos queridos amigos. E ele fala aí exatamente alguma coisa que a doutrina, de forma clássica, determina. Cada um de nós recebe a cota de fluido vital que lhe é necessária para essa existência. E os espíritos comentam muito com relação ao nosso suicídio, com relação, por exemplo, aos vícios, a essa série de coisas que a gente não cuida do corpo e está consumindo energia vital. Então, quando nós tivermos consciência, né, é como aquele motorista de carro que, em vez de andar aí a 90, 80 km por hora, onde ele consome o mínimo de gasolina, né? Ele fica acelerando o carro, fica andando com meios completamente diferentes, gastando e torrando energia a todo instante. Emmanuel coloca exatamente dessa forma, e é muito, muito claro o que ele nos passa. Cada um de nós tem uma cota dessa energia. Por isso que, quando nós temos que pensar mais, por exemplo, nos nossos arroubos de raiva, tudo isso estamos consumindo violentamente esse fluido vital. E é por isso que o André Luiz foi chamado de suicida, sim, né? Quando ele lá no umbral, e ele ficou apavorado com aquilo, porque não se suicidou. Infelizmente, todos nós, de uma forma ou de outra, nós estamos nos suicidando. Raramente se encontra um elemento que ele tenha consciência plena de todos esses seus atos, essas formas de viver. Infelizmente, o prazer, ele nos leva a gastar muito mais fluido vital do que a gente possa deveria gastar. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André, que está aqui na nossa técnica nos ajudando. Eu liguei aqui agora o Facebook para me conectar aos amigos. E você lendo de energia vital, eu estou aqui sensivelmente emocionado. Desencarnou um amigo, o Paulo. O Paulo Moço, a Flávia, minha esposa, ia doar sangue para ele, para a operação dele amanhã. E ele desencarnou, o Paulo Henrique Darós. E ele é casado com a Fernanda Matias. A Fernanda foi minha aluna lá no, na União, no COEM. Aí ele veio ser meu aluno também. Acabaram de receber uma menininha na vida, novinha. Está aí, nem começando a andar ainda. E você lê esse texto aqui, meu querido Geraldo. E eu fiquei emocionado, cara. Porque realmente essa quantidade de energia que a gente vem para a encarnação, nós não sabemos a extensão, a durabilidade dela. E realmente, Luiz, a vida tem que ser bem vivida. E ele com a Fernanda viveram alguns anos de amor intenso, que eu fui testemunha de vários momentos dos dois. Muito carinho com a filha também. Um casal amoroso. Então, ele com certeza está fazendo o fim da energia, mas não por desgaste... Por programa. Então, Fernanda, sei se você está me ouvindo, se vai ouvir em algum momento. Fica meus sentimentos dessa ausência temporária na sua vida, mas saiba que o espírito dele vai estar com você, com a sua filha, acompanhando essa vida. E outra coisa, né? Para o programa dele, foi o melhor. Com certeza, não teve sofrimento, né? Foi um processo rápido aí. Da hora que ele ficou adoentado, foi muito rápido. Então, eu acho que eu não estou usando ele como exemplo, não, mas impressionantemente o texto que o Geraldo nos trouxe fala exatamente dessa situação. E não teve como eu constatar emocionalmente isso. Bom, e comentando o primeiro texto para a gente se recuperar aqui emocionalmente... Eu achei interessante que essa questão, como devemos compreender o gênio, está no capítulo sobre arte. Você prestou atenção nisso? Sim. A gente sempre pensa no gênio cientista, não é? A gente não pensa no gênio artista. E eu há bastante tempo, desde que eu estudei fazer um seminário sobre espiritismo e arte, eu tive a compreensão e daí eu percebi que não sou só eu, que eu encontrei nos Alminos Zimmermann a mesma afirmação, depois de eu ter achado isso. Léon Denis fala mais ou menos na mesma direção, que a arte seria um quarto pilar do espiritismo. Seria a ciência, a filosofia, a moral religiosa e a arte. A arte estética da criação do belo. Eu estou deixando claro que não é qualquer arte que se chama arte hoje, né? É a arte esteticamente voltada a criação do belo, porque a estética é uma discussão milenar, né? Começa lá com Platão, com Aristóteles. Eles vêm desenvolvendo a ideia do que era o belo, né? Na criação artística. E na época lá grega, o belo era tentar reproduzir da forma mais perfeita possível a criação de Deus. Então, era fazer uma escultura de um homem perfeito, de uma mulher perfeita, né? E daí vem Platão e fala assim, mas caramba, isso nunca vai ser belo, porque essa criação bela é de Deus. Essa cópia é uma cópia, né? Então começa uma discussão do que era belo, do que não era belo. E isso prolonga até os dias de hoje, na história da filosofia da arte, não é uma discussão fechada, é uma discussão aberta. E uma discussão que realmente promove na história muitos gênios artísticos que trouxeram para nós a arte, que não foi reconhecido no momento que ele fez, porque ele sempre está antecipando, ele tá à frente daquele grupo que ele está encarnado. Dificílima missão, porque sempre ele é maltratado, ele é sofre preconceito, pessimamente reconhecido. Ele vai dar o máximo e receber o mínimo. Vai dar o máximo e receber o mínimo. Mas eu acredito, só por esse motivo, que é um espírito diferenciado, não só na capacidade intelectual, mas no que ele galga de evolução, assim... Você vai ter uma vida que você vai trazer o máximo da arte, com o mínimo do reconhecimento. Você vai ser humilhado para só depois, sem o seu corpo físico estar lá, ser exaltado. Então você vai dar com a mão direita sem a mão esquerda ver. Essa mão esquerda não vai estar mais aqui quando você for reconhecido. Você está disposto a fazer isso? Nossa, então. É exatamente isso que eu, quando eu li, eu achei muito interessante, porque eu fiquei imaginando. Primeiro, quem é o gênio? O gênio é aquele espírito que ele tem uma percepção da vida, como diz Emmanuel, não são minhas palavras, fora do convencionalismo social. Ele tem uma visão adiante, acima, e ele se torna um estranho, porque ele foge ao padrão habitual. E, evidentemente, na grande maioria das vezes, como disse Luiz, ele não é reconhecido. Beethoven não foi reconhecido quando ele fazia suas músicas. Jesus também. Foi o maior. Wolfgang Amadeus Mozart, ele era tido como um sujeito lunático. Até porque ele tinha um comportamento estranho mesmo. Mas, Geraldo, eu publico muito esses casos assim precoces. Né? E, na realidade, esses casos precoces, eles revelam uma memória que vem à tona. Sim. De uma encarnação onde ele levou aquilo a fundo. De várias reencarnações, talvez. Talvez, entende? Mas eu estou dizendo o seguinte, ele chegou naquele auge. E normalmente, quando essas pessoas chegam na faixa de 6, 7 anos, elas esquecem aquilo. Entende? Esses precoces. Normalmente, eles, quando chegam na faixa 6, 7, aquilo se apaga, aquilo se assenta. Adormece ali. Isso, e a vida continua. Não é o caso, por exemplo, do Mozart, desses caras aí, que eles continuaram produzindo. Vou fazer uma pergunta a você, Luiz. Para que serve ao mundo a vida de um gênio? Paradigma. Quebrar paradigmas. Exatamente. E aí, a gente pode falar, a gente está falando da arte, da música, da pintura, mas eu vou falar de todas as artes que nos afetam. Então, a literatura, né? Um orador, são artistas que nos trazem, que nos antecipam, que nos quebram, ajudam a quebrar paradigmas, que nos provocam para sair de uma zona de conforto, que nos fazem... por exemplo, Nietzsche é um artista ainda meio reconhecido, meio ainda sofre um... Mas ele traz o martelo dele, era uma alegoria que ele usava, quebrando os ideais, para a gente viver as realidades. Isso até é difícil. É dificílimo. Então ele fala assim, para de sofrer com o ideal. O ideal é impossível da gente atingir. Né? Viva o real! Viva o real! Agora, só que naquele momento quando ele fala isso, nós estamos saindo da Idade Média, estamos no finalzinho da Idade Média, e onde era pregado no Ocidente a se viver uma idealidade. Então ele vem mostrar que não, para com essa idealidade, viva a sua vida real. Aliás, a doutrina espírita fala isso, né? Exatamente. Ela nos mostra exatamente que nós temos que viver a condição que nós estamos, né? Buscando sempre um avanço. Isso. Mas não adianta nada, por exemplo, você ficar idealizando Cristo no estágio que você está. Ontem eu recebi, antes de ontem, um zap de uma nave reproduzindo o que a nave americana fez ao pousar em Marte. E o texto vai, muito bacana, legal. O texto não, as imagens. E é muito interessante, realmente. Mas tem uma frase lá que ele fala assim, se o planeta Terra é o único planeta no universo reconhecidamente que tem vida. E que o que se encontrou em Marte até agora a ciência não concluiu que possa ter vida fora da Terra. Compreendo, evidente que a ciência tem que balizar todos esses conceitos. Tem que balizar, mas não engessar. Ela tem que admitir alguma coisa além dela. Talvez essa seja o grande paradigma a ser quebrado na ciência, a possibilidade de imaginar algo diferente daquilo. Porque o Emmanuel deixa muito claro assim, quando ele fala da a vida expressão da morte, não dispondes, ele falando, ele desencarnado para os encarnados, não dispondes dentro da exiguidade dos vossos sentidos, senão de elementos constatadores da perda de energia. Quer dizer, vocês têm pouco material, pouco instrumental para observar a vida. Você só consegue perceber que perde energia, só. Mas nós daqui desse lado estamos vendo outras coisas que vocês não veem. E a ciência, onde é que está a ciência? Está desse lado aqui do mundo. Ela só constata a morte. Só constata a morte. Então, assim, não existe vida lá. Calma, meu amigo. Podia falar assim, dentro dos conceitos que nós temos, não encontramos elementos para dizer que tem vida. Mas admite-se, considerando que seria um absurdo só a Terra ter vida no universo, que deve ter vida. Aí começa... É isso aí, o campo das hipóteses. Aliás, é o que eu tenho sempre batalhado com relação à ciência. Né? Porque, por exemplo, a questão da reencarnação. A ciência não constata a reencarnação, mas ela deveria admitir que existe uma hipótese que é a melhor aceita sobre a questão. Não, e com detalhe, né? Constatar que não tem vida porque entrou num planeta, quantos bilhões de planetas tem? Eu acho que assim, isso é uma... Não tem vida porque eu não tenho capacidade de chegar lá. Isso é falta da generalidade concordante. Ele viu um planeta que não tem a vida, que ele imagina encontrar... E que vida, e né? E que ele imagina encontrar. Você só está considerando esse tipo de vida que nós temos aqui. Existem uma outros tipos de vida. Perdão da uma palavra, mas é uma ciência burra. Porque quer limitar o mundo pelo seu conhecimento. Muito bem, vamos lembrar que a casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o nosso estudo dentro do Centro Espírita, vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento. E, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espírita. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Agora pedimos ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you. com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, a nossa querida companheira que já partiu para o mundo espiritual, vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, com Alain Diniz Souza. Capítulo 126, com o título Obediência Construtiva. Começa com um comentário de carta aos Efésios, escrita por Paulo, no seu capítulo 4, versículo 1. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E Emmanuel comenta: na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhe absorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso, que se rendera a Jesus incondicionalmente, às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e côncio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Um trecho muito bonito e muito claro, né? Você, quando está aprisionado a uma cela, as paredes te impedem de voos mais altos. Você está limitado, você tem obstáculos que impedem qualquer iniciativa sua de sair daqueles limites. São limites que a cela impõe ao físico. E Paulo coloca exatamente nesse sentido a questão de obediência ao trabalho com o Cristo. Nós todos somos portadores de arrastamentos, nós somos portadores de tendência. O próprio Paulo colocava que aquilo que ele queria não fazia. Então, ele se coloca na posição de um prisioneiro, quer dizer, um cara que ele está limitado a obedecer. Não considera a possibilidade de contestação. Pura e simplesmente ele vai cumprir aquilo que ele tem que fazer. Então é um elemento que ele coloca acima de tudo a missão que lhe é dada e atesta a sua incapacidade de agir, decidir e mudar alguma coisa fora daquela missão que lhe compete. Porque ele sabe que o seu interior, o seu conteúdo, o seu estágio, se ele se deixar livre, ele vai acabar fazendo bobagem. Então ele se impõe a condição de prisioneiro. Ele, com a sua vontade, o seu desejo, ele vai pura e simplesmente obedecer aquilo que lhe é imposto pelo dever missionário de cristão. Alan? Olha, eu acho que agora eu peguei os textos como um todo que você selecionou para hoje, Geraldo. Porque às vezes eu fico buscando onde foi a linha aonde, de... Onde é que está o link? Aonde você alinhavou os textos de hoje. Na verdade, não sou eu. Sempre tem um pessoal que... Eu sei, meu amigo. Mas você é o artífice ali, que está ali costurando, fazendo bordado. O pessoal joga os pedaços de pano, você faz a coxa de retalhos. Mas eu achei bacana, cara, esse link que você colocou. Chamando, associando o gênio à humildade. E um gênio que obedece a Jesus. Eu não sei se eu estou correto, se eu estiver incorreto na minha análise, você me corrige. Quando, e eu demorei para fazer isso na minha encarnação, graças a Jesus, eu consegui encontrá-lo. Quando eu encontrei Jesus, de verdade, assim, quando eu comecei a sentir os ensinamentos de Jesus e comecei a colocar associar a luz do Espiritismo, quando eu comecei a fazer essa costura na minha vida, as coisas ficaram mais claras para mim. Não quer dizer que tudo é paz, não quer dizer que... Só clareou, tudo, né? Só clareou. Clareou, e não quer dizer que eu sei tudo, só clareou. Você só sabe onde é que está. Só acenderam uma lamparininha. E essa lamparininha que eu acendi ali, bem com pouco querosene, está uma luta para manter o querosene aceso. Ela mostra claramente para mim que o verdadeiro trabalhador de Jesus, ele tem que ter uma primeira qualidade: a humildade. É uma humildade que... de reconhecer que nós somos assim uma ferramenta, mas uma ferramenta nas mãos de Jesus. Jesus vai nos colocar na onde nós devemos estar. Jesus vai nos mandar a missão que nós podemos cumprir. Nós não podemos querer ser guloso em querer fazer mais do que a nossa capacidade permite. E dentro dessa humildade em ser ferramenta, no mundo de implantação de amor, né, que a missão de Jesus para mim não, para muita gente, quando no mundo foi a implantação do reino de Deus, esse reino de amor no coração dos homens, ser um artífice desse trabalho só dá certo se você tiver humildade. O gênio tem que ter humildade, e aqui é o nível mais alto, talvez, da capacidade intelectual. O gênio tem que ter humildade. E eu que não sou gênio, né, quem não é gênio, também tem que ter mais humildade ainda. Porque o gênio, de alguma forma, já avançou num dos pontos, o conhecimento. Né? E a gente ainda não avançou tanto nem no conhecimento e nem nessa capacidade de amar do jeito que Jesus nos ama, do jeito que esse nosso irmão maior, esse Espírito puro nos ama. Então, ter uma obediência construtiva, quer dizer, é obedecer com humildade, mas com ações práticas na vida. Você não pode ficar só rezando ajoelhado: Deus, eu te obedeço, Deus, eu, Jesus, a fé eu te... raciocinada. Não, é a fé raciocinada do trabalhador que deseja estar integrado nessa obra. É fácil? De forma nenhuma, não é mesmo. Mas é uma delícia trabalhar desse jeito. Eu achei muito interessante o comentário de vocês. E essa obediência construtiva, Paulo, são várias maneiras que você pode observar, mas Paulo ele escreve, preso do Senhor. E eu fiquei ontem assim, acho que ficou na minha cabeça, você vai digerindo isso aos poucos, né? Para mim parece que isso é uma figura de linguagem, preso do Senhor. Esse preso não é preso nos moldes da prisão, porque a prisão, como o Luiz foi muito feliz na colocação, ela limita os seus movimentos, mas não é nesse sentido, é no sentido que você não tem o que fazer. Diante da constatação, diante da identidade que Paulo teve com Jesus, ele está preso a Jesus porque não tem outra alternativa. Jesus é o paradigma. Jesus é o paradigma. E o Emmanuel vai discorrendo tudo e ao final ele fala que para você ser preso de Jesus, você precisa se libertar da caverna da impulsividade. Eu tenho um cachorrinho que é Lhasa Apso. Ele é bonzinho até o momento que ele fica indignado. E ele parte para cima para morder, seja o dono, seja quem for, se mexer numa das condições dele ali. Se ele entra debaixo da cama, você vai tentar tirar, é a Terceira Guerra Mundial. Porque aquilo ali é um mecanismo instintivo do animal. Então, quanto mais mecanismo instintivo, mais animal. Quanto mais obediência construtiva, mais espiritualidade. E aí a gente observa que na própria anatomia dessa impulsividade tem também o reflexo condicionado. Ou seja, parece um passo adiante da impulsividade até que chega um momento que você ganha a luz da razão, você começa a entender e você passa a ter a sua vida como obediência construtiva. Você fica preso ao Senhor. Esse preso num sentido figurado. Esse preso é, eu estou próximo, eu tenho identidade com Ele. Não tem como eu agir a não ser dentro do evangelho que ele me passou. Eu não entendo o que ele quer, mas vou fazer o que ele quer, porque ele está certo. Muito bem, meus amigos. Sou humilde para aceitar esse comando. É isso aí. Muito bem, meus amigos. Vamos lembrar aqui que esse nosso programa, você pode baixar o aplicativo da União Rádio Web no seu celular. É aquele ícone azul, é a primeira rádio espírita de nossa região e você pode abaixar, você pode ouvir em qualquer parte do planeta. Tanto que temos amigos que ouvem ou pela internet ou pelo celular, Estados Unidos, outros lugares mais distantes do Brasil. É sempre bom que você saiba que você pode ouvir o programa pelo seu celular. E outra coisa interessante, continuamos aqui pedindo ajuda a você que está nos ouvindo. Se puder fazer uma doação. Agora, o banco de referência que nós estamos citando é um outro banco. Antes falávamos lá de Santa Bárbara, do Banco Santander, que foi substituído agora pelo Banco Sicoob. Agência 756, conta corrente 21870, dígito 7. E o CNPJ é 01-229-116-000160. Agora eu tenho a vocês uma outra novidade. O Sicoob está tendo uma junção com outro banco, possivelmente essas contas mudarão de novo, mas a gente vai informando. Ontem eu tive uma dificuldade que a pessoa ia transferir do Itaú para o Sicoob e o Itaú não constava lá. Exatamente. O Sicoob como alternativa. Então ela depositou na minha conta e eu transferi para a Bel. E as outras contas que temos são contas emprestadas do Luiz Pessoa Guimarães, aqui de Piracicaba, o Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 10 minutos, já estamos até um pouquinho atrasados para começarmos o segundo bloco do programa, que é o estudo do livro principal, o livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. E eu convido você que está nos ouvindo, leia esse livro, estude esse livro. Você vai ampliar muito o entendimento do que é a doutrina espírita, como funcionam os seus mecanismos. E aqui a gente relembra mais uma vez, contextualizando essa colocação do Kardec, a gente observa o seguinte: naquela época, século XIX, 1860, 55, havia uma predominância da religião católica no mundo, principalmente na Europa, tinha também os evangélicos, mas o catolicismo era muito forte. E naquela época existia uma outra cultura que demorou para mudar, que era a cultura da obediência. Quer dizer, se a igreja falasse, isso não pode, não pode. Ninguém ousaria contestar. Até que a igreja fez esse relatório, proibindo as manifestações espíritas, e o Kardec vem aqui, frase a frase, desconstruindo e mostrando uma outra visão. É a genialidade saindo do convencionalismo. Então, o Kardec, nós estamos aqui no capítulo 11 da primeira parte e vamos começar hoje o item 8. E eu faço a leitura e o Kardec ele vai contestando essas proibições e depois Luiz comenta, Allan comenta. Kardec, mas temos, porque ele proibiu a comunicação de espíritos através de médiuns. E aí o Kardec fala, mas temos ainda uma outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os mortos, é que estes podiam vir, pois do contrário, inútil fora a proibição. Ora, se os mortos podiam vir naquele tempo, também pode vir hoje. E se são espíritos de mortos que vêm, não são exclusivamente de demônios. Demais, Moisés, de modo algum, fala desses últimos. Então, eu achei interessante essa colocação, Luiz, queria que você comentasse isso. Quando Moisés, no ano 1200 anos antes de Cristo, fez essa proibição, o que, que ele estava proibindo e o que, que o Kardec está querendo dizer com isso, Luiz? Olha, a igreja colocava que aqueles que se manifestam são as figuras do demônio, né? Então, o que ele coloca aí é o seguinte, não se proíbe uma coisa que não pode acontecer. Só se proíbe alguma coisa que é passível de acontecer. Então, quando você proíbe, você admite que os mortos podem se comunicar. Né? Então, ele está colocando exatamente o seguinte, ele está de uma forma textual dizendo assim, os mortos continuam vivos e podem se comunicar através dos vivos. Né? Então está pura e simplesmente dando o aval para a comunicação mediúnica. E agora eu queria falar, pedir para o Allan fazer um comentário, contextualizando a época. Moisés, 1200 antes de Cristo. E aí eu faço um parênteses para dizer o seguinte, a gente vê hoje muitas pessoas repetindo aspas, verdades, fecha aspas, porque ouviram dizer. Não leem, não estudam e não vai atrás. Então, quando houve a proibição, o que o Kardec fez? Não, eu vou lá ver o que, que Moisés escreveu para entender qual era a intenção dele, ver o que esse bispo está fazendo aqui, e aí vou juntar os dois e vou emitir o meu comentário. Então, considerando essa colocação, Kardec fala assim, é duplo, portanto, o motivo pelo qual não se pode aceitar logicamente a autoridade de Moisés na espécie a saber. Quer dizer, ele respeita Moisés, mas peraí, né? Primeiro, porque a sua lei não rege o cristianismo. E segundo, porque é imprópria aos costumes de nossa época. Mas suponhamos que essa lei tenha a plenitude da autoridade por alguns outorgada, e ainda assim ela não poderá, como vimos, aplicar-se ao Espiritismo. É verdade que a proibição de Moisés abrange a interrogação dos mortos, porém de modo secundário, como acessória às práticas da feitiçaria. Então, quando Moisés fez essa proibição, Allan, a que ele se referia e ao que o Kardec coloca nessa frase que eu li para você? Geraldo, a gente sempre tem que contextualizar as falas, né? Porque quando a gente pinça uma frase de uma obra que foi publicada no ano passado, a gente pode cometer grandes erros interpretativos porque existe um contexto. O contexto de Moisés, que estava conduzindo o povo judeu por 40 anos numa peregrinação no deserto, tenta atravessar o deserto por 40 dias. É uma dureza assim, física, psíquica, emocional, terrível, né? 40 anos esse grupo caminhando pelo deserto para chegar na Terra Prometida. a mediunidade começa a aflorar naturalmente. As pessoas estão ali em extremo de vida, o corpo começa a ter menos prioridade, ele vive com menos, come menos, bebe menos, cansa muito. É desgastante esse processo. E a mediunidade começa a aflorar. E ele sobe ao monte para pegar os 10 mandamentos. Ele passa alguns dias nesse processo. Imagina, subiu um monte, não era subir ali 10 metros, era um monte, foi lá, né? Quando ele volta, os caras tinham derretido os ouros que acharam de todo mundo e feito um bezerro de ouro. E estavam adorando o bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas da lei e depois Deus faz ele voltar para pegar outra vez. Né? A cópia, né? E nessa hora, antes dele voltar, ele fala assim: ô, bando de perturbados, né? Vocês estão adorando... É um só Deus. Vocês estão adorando um bezerro de ouro. Que carência é essa, seus doidos? Né? E por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês estão escutando vozes que estão te levando processo obsessivo coletivo. Vocês estão numa insanidade coletiva. Vocês estão num processo que está errado. Então, é proibido vocês fazerem isso. Porque ele não tinha tempo de esclarecer o que é bom e o que não é bom, o que pode e o que não pode. E aí cabe uma colocação, né, que ele fala assim, o próprio vocábulo, o Kardec, ele percebeu a palavra interrogatório. Ele falou assim, o próprio vocábulo interrogação, junto aos de adivinho e agoureiro, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhar. Entretanto, os espíritas só evocam mortos para receber sábios conselhos. Isso. E obter alívio em favor dos que sofrem, nunca para conseguir revelações ilícitas. Certo, se os hebreus usassem das comunicações como fazem os espíritas, longe de as proibir, Moisés acoroçoá-las-ia, porque o seu povo só teria que lucrar. Mas claro, porque daí nós estaríamos aprendendo a estar melhor... E não querendo uma fonte de resolver os meus problemas pessoais. Muita gente procura a casa espírita até hoje, na necessidade de resolver problemas pessoais e temporários. Não é esse o objetivo. Estamos aqui atrás da fé raciocinada. E ser espírita é conhecer as obras de Kardec. Não é só ir a uma casa espírita uma vez por semana. Isso é um grande engano, falar eu sou espírita porque eu vou uma vez por semana lá, escutar uma palestra, tomar um passo. Isso não é ser espírita, isso é frequentar o espiritismo. Ser espírita é conhecer a sua filosofia, é utilizar dela na sua transformação moral. No dia a dia. No dia a dia. Reconhece-se, palavras do Livro dos Espíritos, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar as más inclinações e pela sua transformação moral. Sim, esses caras aí não estavam tendo esforço em dominar suas más inclinações, ao contrário, estavam dando vazão para as más inclinações. Aliás, Alain e Luiz, você chega no centro espírita que você frequenta, você vê dois médiuns recebendo espíritos para descobrir qual o número que vai dar na Mega Sena. O que vocês fazem lá? Eu começo a rir. Fala só, está proibido esse tipo de manifestação aqui. Não, que é isso? Tá ridículo. Tem que ser no centro espírita, né? É ridículo. Então foi isso que Moisés falou. Mas claro, estava uma bagunça. Agora, vamos lembrar. 3.000 anos atrás essa história. Pois é. Né? 3.000 anos atrás, a gente já evoluiu em tantos pontos da humanidade, por que nesse não? Exatamente. Por que ficarmos presos, ancorados nessa fala de 3.000 anos atrás? É porque não quer ver o que tem que ver. Olhe com os olhos de ver e ouça com os ouvidos de ouvir. E outra coisa que é interessante, eu já comentei com o Luiz, depois eu comento com o Alain e o André. Para você emitir uma opinião sobre um assunto, você tem que estudar o assunto. Nossa. Se você não estuda o assunto, você não pode emitir opinião sobre esse assunto. Então, para se falar alguma coisa do espiritismo, você tem que estudar o espiritismo para ver o que ele é. Geraldo, eu ultimamente, para emitir uma opinião sobre alguma coisa, mesmo estudando, eu tô ficando com medo de falar. Não é fácil você emitir uma opinião. Não é fácil, porque eu sempre agora estou tendo o maior respeito em falar, olha, de acordo com Chico Xavier, ele falava assim, de acordo com Emmanuel, tá aqui, de acordo com André Luiz, de acordo com Jesus, de acordo com Allan Kardec, ele não falava assim, eu acho. É, e outra coisa que você está falando e que é importante que todos tenham consciência, a doutrina espírita é uma concordância de espíritos, né, sobre uma faixa de assuntos que está contida no Livro dos Espíritos. Quando existem as opiniões, é isso que falou. De acordo com Emmanuel, quer dizer, isso aqui é uma opinião de Emmanuel. Agora, para você saber se aquela opinião de Emmanuel é concordante com a doutrina dos Espíritos, você tem que conhecer a doutrina dos Espíritos. Por isso que o Geraldo, a cada início de programa, fala, conheça as obras básicas da doutrina, porque a doutrina espírita, ela é muito bem definida. E é grande. Ela está presa dentro de um corpo doutrinário que é o Livro dos Espíritos. Sim. E ela se expande no Evangelho, na Gênesis e em outros livros que estão segundo o Espiritismo, quer dizer, de acordo com aquela base. E muito, muito se diz estudioso do Espiritismo, ele inclusive não sacou ainda que essa doutrina é muito bem definida e ela é contida no Livro dos Espíritos. Ele fica colocando coisas que não está ali. Exatamente. E aí, Luiz, eu até pedi a sua opinião, o Kardec fala assim, esses indivíduos que proíbem essas manifestações, eles desconhecem, como o fato que eu citei a você, que o indivíduo falou que o Espiritismo não é uma religião, é uma seita. Meu Deus do céu, né? Mas depois eu comento isso, mas eu vou ler o que o Kardec fala. É melhor nem comentar. É melhor não comentar, né? O Kardec fala, é certo que alguns críticos... Ele utiliza uma palavra, crítico jucundo, quer dizer, um cara meio hilariante, meio ou mal intencionado, tem descrito as reuniões espíritas como assembleias de nigromantes ou feiticeiros, quer dizer, a magia negra. O indivíduo confunde espiritismo com magia negra. Quando o indivíduo faz uma referência dessa, o que você fala para esse companheiro? Esse cara fala isso e não é culpa dele? Porque ele assistiu alguma coisa nesse sentido. Existem muitas reuniões particulares onde em torno de um médium se reúne um grupo de pessoas e através daquele médium se manifesta um espírito. Então esse espírito ele está manifestando a sua opinião. Aí a pessoa que escuta o que aquele espírito falou sai dali dizendo que é o espiritismo. Pois é. Então o que acontece? O desconhecimento de que o Espiritismo é muito bem delineado por um corpo de doutrina, as pessoas ignoram. Entendeu? Então, o que acontece? Nós precisamos divulgar. As pessoas que imaginam isso, imaginam numa manifestação espiritual. Porque elas ignoram. Como o Espiritismo surgiu no seio da Igreja... Se a Igreja tivesse absorvido isso e tivesse expandido, todos conheceriam. Mas não, a Igreja rejeitou. Então o Espiritismo ficou adstrito a 2,5%, 3% da população brasileira, por exemplo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus veio no seio do judaísmo e eles não aceitaram. Deus envia o seu missionário no local mais devido para a sua expansão. Mas, infelizmente, aqueles que se dizem representantes de Deus não concordam, é o livre-arbítrio. Acaba se perdendo em outras buscas, em outros interesses. Então nós temos que fazer mais isso. Um programa que nem o nosso, ele entra nos lares. E as pessoas acabam conhecendo, dizendo, eu não sabia. Exatamente. Eu não sabia. É por isso que nós precisamos falar. E aí, Luiz e Allan... A colocação daquele bispo da época, porque... Geraldo, só uma coisinha. Em que se baseiam todos os poderes da República? Na nossa Constituição. Sim, claro. Existe uma Constituição que define. Então você vê que todos os poderes, eles ficam adstritos à Constituição. Subordinados à Constituição. E a Constituição do Espiritismo é exatamente isso, o Livro dos Espíritos. Como base, né? E aí, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, será que esse era o pensamento da época? Era o pensamento da época. Mas ainda hoje, tem quem pense isso. Depois eu conto. E como tem? Parece assim, o Kardec... Não, o Kardec veio para aquela época e para hoje também. Então eu vou ler, Alan. A evocação, dizem, é uma falta de consideração para com os mortos, cujas cinzas devem ser respeitadas. Aí o Kardec diz, mas quem disse isso? São os antagonistas de dois campos opostos. Isto é, os incrédulos, que nas almas não creem, e os crédulos, que pretendem que só os demônios e não as almas podem vir. Quando a evocação é feita com recolhimento e religiosamente, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e simpatia, com um desejo sincero de instrução e progresso, não vemos nada de irreverente em apelar-se para as pessoas mortas, como se fizera com os vivos. Essa história da evocação é outro problema sério nos comentários espíritas. Vamos imaginar assim, esquece o espiritismo. Você, seu pai, sua mãe já desencarnaram, faz de conta. E você está contando uma história para o seu filho, para sua filha. Está lá contando uma história. Quando você fala assim, não, o seu avô ele falava isso. O seu avô fazia isso. Nós não estamos evocando a lembrança do avô, da avó, para transmitir uma informação para o filho, para o neto, no caso deles. Essa evocação, ela é natural. A gente faz mais do que a gente imagina. Quando a gente usa os escritos de um autor, nós não estamos evocando aquele conhecimento. A gente evoca Jesus a todo instante. Evocamos Jesus. E ele ainda falava, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei lá. Quer dizer, eu vou estar lá. Você não precisa nem me chamar, porque eu vou estar lá. Então, por que não eu conversar com espíritos que eu tenho curiosidade? Se você ler a Revista Espírita, você vai perceber que praticamente, olha, eu não vou falar em porcentagem que eu vou errar, mas uma grande parte da obra de Kardec foi através de evocações. Aconteceu lá um suicídio, o cara pulou na frente do trem, ele evoca aquele espírito. O espírito não consegue se manifestar, vem o mentor do espírito, falou, olha, ele não está em condições porque o perispírito dele está muito danificado com o suicídio, a gente vai precisar trabalhar para ele recompor esse perispírito, para ele poder um dia se manifestar. Aquilo vai esclarecendo os acontecimentos. Não tem problema nenhum de evocar. O que não pode é evocar... Você não pode querer evocar o perturbado de plantão lá, que pode vir e para perguntas idiotas, né? Assim, fúteis. Cheguei num centro uma vez no Rio de Janeiro, eu tinha acabado de mudar no Rio de Janeiro, e tinha um centro lá perto de onde eu morava. Eu falei, vou lá, né? Eu chego lá, tinha um rapaz na porta, hoje não pode entrar. Eu falei, por que não? Não, porque hoje nós estamos consultando o nosso mentor da casa, é só para os trabalhadores da casa. Eu falei, é? Mas que tipo de consulta que vocês fazem, né? Então, várias coisas, tal. Eu fui embora. Falei, que dia que eu posso vir? Tal dia. Aí eu volto naquele outro dia, né? Falei, eu vim aqui outro dia, mas vocês estavam evocando aí e tal. O que vocês estavam perguntando aí? A gente pergunta várias coisas. Por exemplo, semana aqui a gente está precisando reformar, que a gente quer saber que cor de tinta usar no centro. Eu comecei a rir. Eu fui expulso já da casa antes de começar a frequentar, né? Ele falou, por que você está rindo? Eu falei, meu amigo, isso é uma preocupação do encarnado. Se um espírito que se diz mentor se dá o trabalho de responder a cor que vocês vão pintar o centro, vocês estão mal orientados. O espírito que está aqui, ele é um brincalhão. Ele devia dar uma dura em vocês, se ele fosse realmente o mentor da casa, falar: se vira com esse negócio aqui, eu não tô aqui para esse tipo de coisa. Ele respondeu a cor: sai fora desse espírito, que ele não é mentor, é coisa ele tá, nenhuma. Ele está estimulando a dependência. Estimulando a dependência, o mentor nunca faria isso. Então, essa evocação é idiota. Agora, a evocação para o bem, para aprendizado. Ô, Geraldo, eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você estuda uma tribo isolada da Amazônia? Primeiro, eu tenho que ter acesso a essa você tribo. Você tem que ter acesso, entendeu? Isso é uma coisa natural. Se eu quero estudar os espíritos, eu tenho que ter acesso. Ah, exatamente. E aí, isso tudo em relação à evocação. Mas aí o Kardec complementa, porque o bispo fala evocação. Ele fala: há, contudo, uma outra resposta peremptória a essa objeção. É em que os espíritos se apresentam espontaneamente. Ninguém evocou. Sem constrangimento, muitas vezes mesmo sem que sejam chamados, eles também dão testemunho da satisfação que experimentam por comunicar-se com os homens. Então, é um outro viés, quer dizer, não é só a evocação existe, mas existe assim, eu já vi isso, às vezes no ambiente até impróprio, o médium da passividade, ninguém chamou o espírito, ele apareceu ali. Então existem as comunicações espontâneas. E aliás, inclusive, é uma coisa que eu adoto, né, no grupo que eu dirijo, num determinado dia, permitir que a espiritualidade se apresente, se ela quiser falar alguma coisa. Ótimo. Entendeu? Quer dizer, nós não ficamos perguntando aos espíritos o que devemos fazer. A gente faz, mas damos a eles a oportunidade numa determinada reunião, num determinado momento, para se quiserem se expressar, ali é o momento adequado. Por quê? Porque é um trabalho a dois. Muito bem, 10 horas e 32 minutos. Vamos pedir ao André a música de boa qualidade, a música do Luiz. Você pode dar alguma dica, Luiz? Posso. Aliás, eu queria falar alguma coisa. É uma música que muitos vão desconhecer porque nunca ouviram. Mas é uma música antiga e uma música que aqueles mais que nem eu, né, vão relembrar e sentir saudade. Eu perguntava quando crescer: serei eu pobre ou muito rico? E eu ouvi assim: que será, será aquilo que for, será? O futuro não se vê. Que será, será, o que for, será. Quando cresci, me apaixonei e quis saber do meu amor. Se para sempre me amaria, e ela me respondeu: será, será aquilo que for, será. O futuro não se vê. Que será, será o que for, será. Hoje eu vivo dia a dia, dos bons momentos vou desfrutar. Se estou alegre ou muito triste, nada vai perdurar. Que será, será aquilo que for, será. O futuro não se vê. Que será, será. Thank you. aquilo que for será. O futuro não se vê, que será, será. O futuro não se vê, que será, será. O que for será, que será, será. Muito bem, meus amigos, com essa puxada do fundo do baú, o Luiz nos trouxe essa música, que eu tenho certeza que a maioria acho que não lembrava ou não ouvia faz tempo, mas é bom a gente reviver as poesias, as músicas, como era o comportamento da época e esse tipo de letra, de música que é diferente e é agradável a gente ouvir. 10 horas e 37 minutos, estamos aptos agora a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E estamos no capítulo 23, que trata da telepatia, clarividência e predições de Jesus. E aqui entra em temas muito curiosos, muito interessantes. E eu até tenho essa percepção de que é um assunto até pouco explorado, pouco visto, talvez pela sua complexidade. E aqui a Terezinha fala sobre a ação de Jesus sobre os elementos da natureza. E eu faço a leitura e eu gostaria que vocês desdobrassem para que aquele que está nos ouvindo possa entender melhor esse fenômeno. Narra o Evangelho que Jesus acalmou uma tempestade no lago de Genesaré. Entre aspas, abre aspas, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, fecha aspas. E Terezinha continua, provavelmente falava com os espíritos que presidiam aquele fenômeno. Abre parênteses, porque sabemos que os fenômenos da natureza são presididos por espíritos que visam a manutenção do equilíbrio e da harmonia das forças físicas, conforme se lê em O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, na questão 536 a 540. E os espíritos atenderam a Jesus, vindo em consequência a bonança. Então aí, de novo, né? Aí a gente lembra que isso está contido no Livro dos Espíritos. Isso é básico na doutrina espírita. Então, os espíritos atuam sobre o mundo imaterial, através de uma série de recursos comandados por espíritos elevados, e esses espíritos que atuam nesse meio são espíritos que se utilizam, né, da sua condição como operários, vamos dizer, do mundo espiritual, obedecendo o comando desses espíritos elevados. Então, quando a gente fica imaginando, por exemplo, por que os índios fazem dança da chuva e uma série de coisas? Eles evocam exatamente esses espíritos no intuito de obter aquele fenômeno que eles querem. Você tem aqui no Rio de Janeiro um trabalho do Cacique Cobra Coral. Esse trabalho, inclusive, ele é contratado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu pedi, inclusive, para o seu irmão, né? Nosso querido amigo, Apoen. O Apoen, que ele fizesse um levantamento lá, porque nós queríamos ter um contato com esse pessoal. Porque a Umbanda se utiliza de certos trabalhos físicos, trabalhos práticos, e ela não explora o aspecto teórico da informação. Por outro lado, o Espiritismo tem o lado teórico da coisa e não explora isso no lado prático. Por exemplo, nós temos aí uma dificuldade da Cantareira. Chove, chove, chove, chove, você vai olhar o nível do Cantareira, tá baixo. Não seria aquilo que a gente sempre discute aqui, a questão da experimentação, de nós, espíritas, tentarmos realizar experimentações no sentido de obter dos espíritos a possibilidade de eles canalizarem essas chuvas para o Cantareira? Você acha que isso seria possível? Eu acho que seria possível. Como é que Kardec conseguiu isso tudo? Não foi evocando os espíritos, não foi fazendo experimentação? E nós não fazemos. É, a gente não faz realmente. Mas esses espíritos que estão manipulando essas forças, são evoluídos, são esclarecidos? Não, os que estão então, manipulando... Os que estão manipulando. Você, por exemplo, numa construção civil, você vê um engenheiro botando tijolo? Nunca vi. Nunca viu. Você tem um arquiteto que idealiza, você tem um engenheiro que ele... Que segue a obra. Que segue a obra. Que, agora, você tem... Quem põe a mão na massa ali é o pedreiro, né? Pedreiro. O engenheiro, ele trabalha, por exemplo, antes se preparava o concreto lá, agora não, vem aqueles caminhões, um encosta, o outro, acelerando o trabalho. É o trabalho intelectual por trás disso tudo. A mesma coisa com relação a essas forças da natureza. Você, por exemplo, você já leu a Teoria do Caos? Muito pouco. É, e eu publiquei no Vadimeco até, porque é interessante que aí... Em determinadas ocasiões, o acaso... O que é o acaso? O acaso é exatamente a interferência espiritual num determinado momento onde aquilo não é para acontecer. O plano espiritual não fala que você morre na hora que está programado? Sim. Agora, se você se vê envolvido num fenômeno natural... em que você corre risco de vida. Por que que, em determinados casos, você tem lá aquele soldado que a medalhinha salvou a vida dele? Sim. No avião que caiu na França, 30 anos atrás, morreram todos, menos um. É isso aí. Que coisa, né? Entendeu? Quer dizer, então não é o acaso. É uma manipulação, é uma interferência espiritual... impedindo que aquilo corra, porque não é a tua hora. Eu acho, veja, eu inclusive esteve mexendo quando o Apoen estava no Rio de Janeiro, estava assim animado com isso, mas eu acho que a gente devia explorar mais isso. Isso é um assunto interessante que mereceria uma investigação. Agora, dando sequência, Allan, falando das telepatias, clarividências e petições de Jesus, a Teresia entra num assunto que eu particularmente acho um tanto complexo. Profecias ou predições? Eu faço a leitura da Teresinha e gostaria de ouvi-lo. Antes de abordarmos as predições que Jesus fez, examinemos o que elas são e qual o seu processo. A predição do futuro ou o anúncio de coisas por acontecerem nada tem de sobrenatural. O futuro é desconhecido para nós e parece fora do alcance de nossa intervenção, porque resulta de realidades invisíveis e imperceptíveis aos nossos sentidos comuns. Poderemos conhecê-lo se tivermos acesso a essas realidades mais amplas da vida universal. Esse texto ela pegou da teoria da presciência no livro A Gênese. Continuando a Teresinha. Nos encarnados, o corpo impede ou limita a percepção espiritual. Havendo expansão ou desdobramento espiritual, até mesmo pelo sono, êxtase, sonambulismo, é retomada a percepção extrasensorial, que é global em todo o espírito e mais perfeita que a dos sentidos comuns. Então, podem ocorrer os fenômenos da vidência, da clarividência, dupla vista, que permitem enxergar no plano material, à distância ou através de obstáculos, e no plano espiritual, extrafísico, fluídico, tudo o que ali existe e os espíritos. É possível também se ter acesso a conhecimentos de outras vidas que normalmente estão velados pelo providencial esquecimento do passado, que ocorre na reencarnação. Muito bem. É fácil de prever o futuro. É só você viver bem hoje o presente. Eu garanto para você o seu futuro. É fácil prever o futuro. Se você viver mal o presente, eu também garanto o seu futuro. A questão passado, presente e futuro é uma maneira que nós homens criamos de falar de tempo. Mas é criação nossa, não é criação de Deus. O passado, ele continua existindo em nós através do reflexo do que vivemos. Vivemos e causamos, colhemos as consequências. O futuro, nesse termo humano de chamar, ele não existe ainda para nós. Ele vai existir nas consequências das causas atuais. Tem até um texto muito interessante do Kardec, no Livro dos Espíritos, que é a causa atual das nossas aflições. E aí ele deixa bem claro que as causas atuais das nossas aflições é o que nós plantamos no passado. Então, se eu não quero ter aflição no futuro, o que eu faço? Eu vivo plenamente o meu presente da maneira mais digna possível. O Nietzsche, ele tem um conceito que eu gosto bastante, que ele fala assim, a teoria do eterno retorno, que ele chama. E o que ele fala? Viva de tal sorte cada momento da sua vida, como se aquele momento você quisesse repeti-lo pelo resto da vida, sem se cansar e continuando gostando. Então, cada coisa que você faz como se quisesse fazer aquilo a vida inteira. Se você dedicar essa energia a todos os momentos da sua vida, fazendo aquilo com intensidade e buscando esteticamente a evolução, buscando o belo, buscando o nosso modelo e guia da humanidade como exemplo, como eu tenho um objetivo lá na frente, quem que é? Ah, é Jesus, ele é meu modelo. E por que guia? Porque ele está me conduzindo através das suas lições por um caminho que eu ainda não trilhei e ele já trilhou. Ele me conduz por caminhos que ele já conhece. O que vai acontecer no meu futuro? Vai ser muito simples. Agora, as pessoas ficam tão presas a querer adivinhar o futuro, ficam tão desesperadas, tão agoniadas em querer saber do futuro, que esquecem de viver o presente. Se fosse para a gente saber do nosso futuro, nós já tínhamos isso na memória. Já teríamos isso na mente. A gente já teria isso como dom, como habilidade. E se fosse para sabermos do passado, a gente também teria essa lembrança. Por que Deus nos dá o esquecimento durante a encarnação? Porque nós não damos conta nem do passado que vivemos, não damos conta nem de imaginar o nosso futuro, para a gente poder se concentrar no presente. E resolve mal o presente ainda, né? Para de se preocupar, não gasta energia com isso. Não gasta energia em viver hoje, agora, com quem você está do lado. Ama a pessoa que está com você agora. Faz o melhor que você pode agora. Esquece o passado, porque não tem como voltar e mudar. E esquece o futuro, isso é consequência de viver bem hoje. E aí, Luiz, uma coisa interessante. Existem as previsões, os comentários do futuro, mas nem sempre aquela previsão se realiza. E aí eu vou ler a Terezinha, e aí é interessante que você faça um comentário. Terezinha coloca: erros e acertos no relato do que é visto. Terezinha escreve: do que vê, o vidente fará deduções e interpretações pessoais, podendo anunciar as consequências futuras. Mas às vezes se engana ou confunde. Por quê? Porque ele está vendo fora dos limites do corpo e nesse estado, tempo e espaço são difíceis de avaliar, dando às vezes a impressão de um só presente. Outra razão por que se engana: nem sempre sabe avaliar e deduzir corretamente daquilo que vê. E ela finaliza assim: O que o vidente anuncia poderá não se confirmar quando a realização depender do arbítrio e atividade de outros seres e o curso dos acontecimentos for por eles mudado. Exemplo, o profeta Jonas anunciou a destruição de Nínive, que não se concretizou. O objetivo do aviso não era destruir, mas alertar para a necessidade de mudança de comportamento, a fim de se evitarem efeitos prejudiciais e dolorosos. A mudança de conduta daquela população sustou os efeitos dos anunciados. Então eu vou citar um caso muito mais impactante e que atende tudo isso que a Terezinha colocou. 700, 800 anos antes de Cristo, o profeta Davi, ele vê o Cristo crucificado. Ele vê os soldados jogando dadinho em cima da túnica de Jesus. E ele registra isso no livro sagrado dos cristãos. No Velho Testamento está lá, Salmo de Davi, se não me falha a memória, o 22, descreve tudo isso. Jesus, 800 anos depois, 833, ele é crucificado e ele recita o Salmo de Davi. O que que Davi viu? Davi viu Jesus sendo crucificado, viu os dadinhos em cima da túnica em consúltio, e ele, segundo a sua interpretação, ele não viu, ele interpretou. Segundo a sua interpretação, ele achou que, como um profeta nunca tinha sido abandonado por Deus e Jesus morreu, Jesus abandonou, Deus abandonou Jesus. E ele recita: Deus meu, por que me abandonaste? Ele interpreta que Deus abandonou Jesus. E Kardec coloca de uma forma muito categórica: nós precisamos tomar muito cuidado com o que o vidente vê. Porque o vidente, ele vê e interpreta. Exatamente. E você nunca fica sabendo o que que ele viu, o que que ele interpretou. Jesus, quando diz, Deus meu, por que me abandonaste? Estava simplesmente corrigindo Davi. Davi, Deus não me abandonou. E a prova disso é que eu estou recitando o seu salmo. Mas, de novo, os homens interferindo. A igreja interpretou que essa fala de Jesus, ela usou em seu próprio benefício. Porque ela disse que Jesus estava tirando o pecado do mundo. Olha só que absurdo, que coisa mais incoerente. Pecado passado, pecado presente e pecado futuro. Uma coisa completamente irracional. Porque ela queria confirmar o seu dogma da salvação. Se você aceitar Jesus como seu salvador, os seus pecados serão lavados. E que aí Jesus, naquele instante, ele estava absorvendo essa carga imensa de pecados do mundo, se tornou humano e se sentiu abandonado por Deus. Você viu como nós somos? É muito interessante. E é claro, eu queria ouvir o Alan sobre esse assunto. Você citou uma coisa, Alan, que eu achei muito interessante, em que o Chico Xavier fazia, e fazia mesmo. Ele falou, como diz Emmanuel, que está aqui, aí fala alguma coisa. Como diz André Luiz, como diz Bezerra. Quer dizer, ele sempre coloca uma referência para não dizer, eu estou vendo e interpretando de maneira que... eu acho, né? Se eu acho, é perigoso sempre, né? Exatamente. E você vê, como você interpreta... O Luiz já falou, mas a vidência, a clareaudiência, esses desdobramentos, como é que você orienta as pessoas nesse sentido? Bom, eu não oriento. O livro dos médiuns orienta muito bem, por sinal. Né? Vamos deixar claro aqui. Segundo Allan Kardec, né? Já utilizei. Segundo ele, no livro dos médiuns, a mediunidade como um todo, seja ela de vidência, de clareaudiência, de clarividência, de materialização, de psicografia, de psicofonia, ela é uma habilidade que qualquer um de nós pode ter organicamente falando. o corpo físico que vai ter esse dom ou não. O importante é o que fazer com essa mediunidade. É como dirigir essa habilidade de conversar com os desencarnados. Nós conversamos com os desencarnados praticamente todos os dias, através dos sonhos ou das intuições. Vamos recebendo as informações, às vezes nem sabemos por que alguém fala para você, vira aqui à direita, você vira uma rua que não era nem para virar, e aquilo impede um acidente seu, ou então você está a pé, vire para cá, você encontra com um amigo que está precisando de um abraço, de uma conversa. Nós somos mais do que se imagina comandados por esse monte de espíritos, de acordo com os sentimentos do nosso coração. A mediunidade é um processo natural. A clarividência, ela depende também, mesmo a clareaudiência, dos conteúdos do médium. Por exemplo, eu não sou cientista. Como que... O que adiantaria um espírito me mostrar uma célula, sei lá, epitelial? Eu acordo e falo assim, nossa, eu vi um desenho bonitinho. Eu não sei nem o que é aquilo, né? Eu não tenho habilidade de conhecimento para interpretar aquilo. O que, que eu vou falar? Eu vi uma janelinha, era assim, coloridinha. É o máximo que vai dar para eu interpretar. Agora, se ele quer que aquilo seja uma descoberta da ciência, ele vai buscar um cientista. Sim. Que, a hora que olhar aquilo, aquilo vai falar para ele alto, ele vai falar assim, nossa, né? Que bacana. Então é assim. E ele vai na investigação. Então, se eu quero ter uma clara evidência, uma clara audiência bem orientada, o que, que eu tenho que fazer? Buscar o conhecimento. Por quê? Porque daí eu começo a ver e ouvir coisas que eu vou conseguir interpretar com mais capacidade. Eu acho que era isso que dava para comentar, Luiz. Faltou algum detalhe. E uma outra coisa que aí, aquilo que o Alan falou do link, do link. O Kardec teve um sonho. Ele sonhou que tinha um bando de cientistas reunidos, cara de treino, de terno, tudo bonitinho, conversando. E aí, numa parede, estava assim escrito, em letras de faísca, assim, de chamas, a borracha rolada sobre a roda, ela pode fazer muitas léguas em poucos segundos. Aí Kardec voltou com aquela dúvida e ele consultou, fez a consulta com o Dr. Demeuri, que era o médium, sobre o que significava isso, que o plano espiritual se manifestasse. Aí eles explicaram que na ciência terrena, por exemplo, a Goodyear fica pesquisando, a Firestone, a Goodrich, sobre como invenções. Os cientistas que trabalham nessas invenções se encontram no plano espiritual para acelerar esse processo, eles trocam informações. E eles, então, previam que provavelmente num curto espaço de tempo ia surgir uma invenção na Terra que iria revolucionar. Tudo. 3 anos depois surgiu o pneumático. Que coisa interessante, né? É fantástico. E isso está onde? Na Revista Espírita. Revista Espírita. Vai ler, vai ler. Né? Você quer saber? Vai pesquisar, vai estudar. Parece que a gente fica trazendo novidade nenhuma que está lá na Revista Espírita. Eu tenho um amigo que é gaúcho de Caxias do Sul, que na época da residência a gente sempre estudava muito. E ele sempre brincava, falava assim, Geraldo, eu cheguei a uma conclusão. Está tudo nos livros. Eu falei, não diga, rapaz, é verdade, é só estudar. Que maravilha. Bom, 10 horas e 59 minutos. Luiz, e eu vou te contar uma novidade. O que não está no livro, vai para o livro. Vai para o livro. Um grande abraço a todos. É um prazer imenso, né? De novo, fazemos esse programa tão gostoso. E que Jesus nos abençoe a todos. E se, eventualmente, tiver nos ouvindo algum desses ouvintes que esteja com um probleminha, magoado, que ele seja abençoado por esses amigos espirituais que estão conosco. Alan, suas últimas palavras? Eu gostaria de desejar a todos um domingo maravilhoso, um domingo excelente, que possamos permitir que a influência dos espíritos em nós, que acontece, faz tempo que nós não falamos isso, hein, Luiz? Deus age em nós escancaradamente, né? Que esse escancarado Deus que nos ajuda sempre, permita esse auxílio na sua vida, permita que você se transforme, seja mais humilde, que era a lição do começo do nosso programa, né, Geraldo? Sim. E que possamos ter um domingo maravilhoso com a nossa família, com aqueles que estão do nosso lado, encarnados e desencarnados. E fique claro aqui o nosso agradecimento ao André pela sua competência, dedicação, carinho. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.